pergunte por que não bailas ou te amamê. Convida a prenda parceira, vem dançadeira pra te ensinar. Depois que pegar o embalo, nem canto do galo vais escutar. No estilo da fronteira, chama meceiro de se bailar. E tu, morena, do lado de lá, um baile é pouco pra se gostar. E tu, morena, do lado de lá, um dia eu volto pra te buscar. Bailes de Campo Grande, Maracaju e Ponta Porã, Dourados, aqui da Uana, Porto Murtinho e Corumbá. Nos braços de uma morena, a noite é pequena pra balançar. No estilo da fronteira, chama meceiro de se bailar. E tu, morena, do lado de lá, um baile é pouco pra se gostar. E tu, morena, do lado de lá, um dia eu volto pra te buscar. É bueno, não há fronteira pra segurar. Não importa a cor da bandeira, se é lado de lá ou lado de cá. Brasileiros, bolivianos, irmanados na canha do Paraguai. O estilo da fronteira chama meceiro do sapucai. E tu, morena, do lado de lá, um baile é pouco pra se gostar. E tu, morena, do lado de lá, um dia eu volto pra te buscar.